Zerou, quem vai tomar uma comigo agora, menino? Bebeu, sei que todo mundo bebe. Agora tem alguém beijando aí já também? Não? Atenção, decolou, chegou, ó. Eu posso fazer uma troca? É pelo bem do show, viu, Vitinho? Eu não vou conseguir virar esse copo toda a vida, Vaguinho. Isso aqui é impossível. Olha o tamanho desse copo. Eu posso tomar na boca do líder aqui? Posso, pá? Beber com vocês? É pelo bem do show, senão não vou conseguir terminar o show, não. Vai ser complicado. Atenção, quem tem alguma coisa nos copos aí? Quem tem? Ó, você vai bagunçar o negócio que você tá tomando antes de acabar o relógio, rapaz. Tem que esperar os 30 minutos, você não consegue esperar, não? Tenha calma. Tu separou da mulher, não foi? Tá na sua... A sua esposa tá aí? É uma guerreira uma mulher dessa, viu? Atenção, solta o piano, vai. Pode soltar. Levando o copinho pra cima, decolou. De 30 em 30, alguém tem que virar alguma coisa. Filma aí, menino. Atenção. Feliz, levante a mão lá em cima e decolou. Vamos fazer um caldeirão agora, MG. Lá em cima, hein? Lá em cima. Eu quero ver o decolou tirando. Um, dois, vamos quebrar tudo, pô! Promete, decolou. A cabeça tá rodando. Eu quero ver o decolou tirando. Um, dois, tira o pé. Quem tá feliz faz barulho pra mim, aê. A noite hoje é uma criança, tudo pode acontecer. O decolou, mas bota, é pra. Mas bota, é pra. Gente. Qualquer dia experimente tomar uma dose de gin puro e cantar. Eu não estou sentindo minhas pernas.